A GuideMe oferece-lhe um serviço personalizado na área da multimédia, locução e aplicações Android que tornarão a sua empresa mais apelativa, atual e competitiva. Estamos ao seu dispor para o aconselharmos. Fale connosco. www.guide-me.pt Seja contra ela, por nós. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar a edição número 265. Mais uma semana e também mais um convidado para as nossas habituais conversas. António, apresenta então o nosso convidado desta semana. O convidado desta semana é João Manuel Ribeiro, uma das figuras que está a despontar no panorama da literatura infanto-juvenil portuguesa. Um percurso seguro, muito rigoroso, certo, renovando dentro de uma certa tradição que é, passa a expressão, o depósito herdado de uma cultura ancestral. E João Manuel Ribeiro renova este tipo de herança cultural, reenquadrando-a nos tempos modernos, na atualidade. Para além disso, também é o responsável, um dos responsáveis principais da editora 30 por uma linha, e ele vem cá falar tudo isto que dissemos anteriormente, mais projetos futuros que têm ligados, e o mote e o pretexto é O Rapaz Sem Orelhas de Burro, uma edição da 30 por uma linha, e sem adjetivos para o trabalho pictórico de ilustração de Marta Madureira, que de facto está a tornar-se um dos casos mais sérios daquilo que é a renovação e a recriação de todo um ler e um reler a história que é para os pequenos leitores. Um grande trabalho, tanto de escrita como de ilustração, e fica aqui a nossa sugestão também para o próximo fim de semana, porque Livros com Rumo também é solidário, a passarem pelo Museu da Universidade, numa iniciativa da Liga Portuguesa contra o Cancro, onde a leitura e o livro, de facto, também terá um papel central nesta atividade. Boa noite e melhores leituras. João Manuel Ribeiro nasceu em 1968 em Oliveira de Azemais. Com formação superior em Teologia, é mestre em Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, com dissertação sobre a poesia no primeiro ciclo do ensino básico. Nesta mesma faculdade, prepara a tese de doutoramento em Ciências da Educação sobre a poesia na escola. Fez o Master em Livros e Literatura Infantil e Juvenil na Universidade Autónoma de Barcelona. É autor de cerca de 30 obras, divididas entre produção infantil-juvenil e também poesia. Para crianças destacamos Amo-te, Poemas para Gritar ao Coração, Meu Avô, Rei de Coisa Pouca, ou mais recentemente, O Rapaz Sem Orelhas de Burro. No domínio da poesia destacamos A Circulação Precoce dos Relâmpagos e Trajetória Inconsútil do Desejo. É membro da Associação Portuguesa de Escritores e da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto. É também um dos responsáveis da editora 30 por uma linha. João Manuel Ribeiro, obrigado por ter aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. Como é que chega a estas questões, a estas lidas da criação literária, por um lado, e por outro lado, se calhar, mais importante ainda, isto que é este projeto, este objeto delicado, eterno e pessoal e subjetivo, que é a 30 por uma linha. Muito boa noite, eu agradeço o convite, é um gosto estar aqui, poder partilhar algumas ideias, sentimentos, emoções com os ouvintes. Pois eu, como autor, tenho uma história que vem da infância, que vem desde muito pequenino. Os meus pais eram sapateiros quando eu nasci, eram pequeninos. Eu nasci em casa do meu avô. Ambos os meus pais trabalhavam num uma fábrica, e eu, portanto, desde que nasci até entrar para a escola, vivia sempre com o meu avô. E o meu avô, que era um homem sábio, apesar de não ter uma escolaridade por aí além, percebeu que tinha ali um neto para educar. E então ele cativava-me, educava-me, sensibilizava-me, via comigo sobretudo a partir das rimas, dos sons, da fonética, das cantigas populares, das lengas-lengas. E, portanto, eu costumo dizer que eu cresci com esse universo, com o universo da fonética, com o universo dos sons. Eu até já escrevi alguns que, antes de ler livros, eu ouvi livros e ouvi histórias que eram contadas pelo meu avô, que era alguém que encarnava e considerava muito a tradição oral. E, portanto, nesse sentido, eu acho que aquilo que eu escrevo, sobretudo ao nível da poesia e da poética em geral, tem essa reminiscência, tem essa origem, tem essa gênese. Acho que na gênese de tudo aquilo que eu faço, que eu sou, que eu escrevo, está, de facto, o meu avô materno, que se chamava João Lamego, e que me incendiou a imaginação na cabeça. A tradição oral, sem interromper a sua forma de estar a explanar as ideias, a tradição oral, fazendo aqui um contraponto com esta pós-modernidade sustentada e apoiada em muita tecnologia da informação, e não só, até que ponto é que essa tradição oral ainda é um vetor, se quisermos, tocou aí num elemento muito pessoal e muito afetivo, que é a presença dos avós, do avô e da avó, como transmissor e, vamos lá, depositário do humus, que é aquilo, o descodificar do mundo, ou por outra, aquela sedimentação anterior que depois acaba por testemunho para fazer alocar nos netos, ou no caso, até que ponto é que esse, vamos lá, esse sustento, esse pilar da cultura, da nossa cultura, quase ocidental, mas da cultura humana, vê-se neste desafio que é, vamos lá, as novas tecnologias, o elemento e todas as ferramentas que os jovens, as crianças, nomeadamente, têm uma grande apetência para manipular, mas depois há uma aridez, se quisermos, e aí já é a minha interpretação a funcionar, que não substitui esse lado mais ternurento da realidade. Eu acho que aquilo que nós chamamos a literatura oral e a tradição oral, se quisermos ampliar o âmbito, nunca vão morrer, porque trata-se de uma questão antropológica. Isto é, o homem é essencialmente o mesmo desde que se conhece e desde que fala sobre si mesmo. E, portanto, as narrativas de princípios, narrativas sobre as questões essenciais do homem vão se manter. Depois, a forma como elas vão passar, eu acho que isso não é muito relevante. Eu acho que isso é uma questão de inculturação. Isto é, hoje, se hoje nós temos ao nosso dispor as tecnologias, vamos utilizar as tecnologias. O que eu costumo fazer um bocadinho na minha escrita é pegar na tradição oral que eu recolhi e transformá-la, às vezes mesmo pô-la de pernas para o ar. Subverter um pouco. Subverter, exatamente, para despertar o imaginário. É que quando eu faço isso, estou a despertar dois imaginários. Estou muitas vezes a despertar o imaginário da família, do educador, dos professores, que conhecem a tradição, vamos dizer, normal e habitual, e estou a despertar também o imaginário dos miúdos que se vêm, a partir de uma estrutura dita tradicional, se vêm motivados, reanimados para questionar, problematizar o seu cotidiano. Provavelmente, exatamente. Esse cotidiano. Pegando um pouco também nessa ideia, li alguns que esse universo do fantástico e do imaginário vive, vamos lá, quase espartilhado, ou pelo menos está alocado entre duas realidades ou duas balizas. Uma é a tradição, que já falámos assim um bocadinho, e depois a questão da modernidade. Até que ponto é que essa tradição poderá ou não ser árida, seca, por repetitiva na exaustão, ou seja, o modelo do passado redito e recontado na atualidade, apesar de toda a componente verbal que depois atualiza essa mesma tradição, isto por um lado, até que ponto é que não acabará por ser redundante, exaustivo, maçudo, entre aspas, e não tenha necessidade intrínseca, se quisermos, de ser renovado pela tal, por esta modernidade que nós vivemos, ou pós-modernidade. Pois eu acho que isso tem a ver um bocadinho com a nossa postura diante daquilo que nós chamamos habitualmente de literatura. Eu acho que fundamentalmente podem haver duas duas atitudes, duas posturas. Uma é daqueles que entendem que o texto tem qualidades intrínsecas, isto é, que lhes são inerentes e que lhes são específicas, e, portanto, que, seja qual for a altura em que nós leiamos um texto literário, ele vai despertar em nós sentimentos, emoções e, consequentemente, sentimentos. Uma outra postura é a de que não, senhor, é que o texto literário é convencional e, portanto, que hoje as convenções são estas, no século passado eram outras, no futuro serão outras. Eu muito honestamente, acho que é preciso nós tentarmos uma conciliação entre as duas posturas. É evidente que o texto literário, e se falarmos do poético, isso hiperboliza-se, tem características que são inerentes e que são específicas. Certo? Uma delas, talvez a mais evidente, é que o texto literário não é um texto informativo. Não foi escrito para informar, para ensinar. É fundamentalmente para deliciar, o que não significa que não seja também instrutivo, mas é para deliciar, para provocar entendimento mais do que cognição, etc. O prazer, a fruição, se quisermos, isso, quase, exatamente. Na empatia entre o indivíduo e a realidade. Exatamente, exatamente, exatamente. Isso não significa que não haja convenções, que haja convenções que sejam próprias de cada tempo. Eu acho que o teórico, o crítico, o professor, o que tem de fazer quando se confronta com um texto poético é exatamente tentar perceber estas duas coisas. Esta é a realidade intrínseca do texto, por um lado, e, por outro, a informação contextual com que hoje aquele texto pode ser abordado. Por exemplo, nós estamos a celebrar este ano um bocadinho os neorrealistas, Alves Redol, etc. Pereira Gomes. Exatamente. Okay. Eu acho que, por exemplo, o Constantino Guardador de Vacas e de Sonhos é um texto que qualquer adolescente pode ler, porque é um texto que tem qualidades intrínsecas em si mesmo. Claro que precisa ser contextualizado, porque os tempos hoje são diferentes, e se calhar é preciso haver alguém que lhe dê uma ficha de informações para que a sua leitura possa ser mais potenciada, mesmo no sentido fruitivo, se ele tiver informações, claro, contextualização, claro, sobre aquele tempo. A realidade diacrónica, o porquê, o... Claro, a leitura é um processo inteligente. Portanto, que exige e reclama inteligência. Mesmo que seja só para deliciar ou para divertir, reclama inteligência. E, portanto, este jogo de inteligência é que é preciso cultivar com calma e com serenidade e despertar muito junto das comunidades educativas. Você é Flamengo e meu pai Botafogo. O que significa impávido colosso? Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por que os dentes caem por onde os filhos saem? Por que os dedos murcham quando estou no banho? Por que as ruas enchem? Está chovendo, quanto é mil trilhões, vezes infinito? Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Well, well, well, Gabriel. Well, well, well, well. Porque a terra roda, porque deitar agora? Porque as cobras matam, porque o vidro embaça? Porque você se pinta, porque o tempo passa? Porque que a gente espirra, porque as unhas crescem? Porque o sangue corre, porque que a gente morre? Do que é feita a nuvem? Do que é feita a neve? Como é que se escreve? partindo desse tipo de ideia, ou de ideologia, se quisermos, mas mais ideia, que surge a 30 por uma linha. A 30 por uma linha é um projeto, pode explicar, eventualmente, situar no tempo o que vos motivou, o que motiva, e aquilo que eventualmente será sempre a imagem, ou pelo menos aquela ideia que vos faz atuar nisto que é a leitura, o livro e o prazer, e aquilo que estávamos dizendo anteriormente. Sim, a 30 por uma linha, como se calhar muitos projetos interessantes e alternativos que existem no nosso país, e não só, nasceu, vamos dizer, entre aspas, de uma brincadeira. Uhum. Durante muito tempo eu escrevo desde sempre para crianças, escrevi em blogs, em algumas revistas, mas depois chegar às editoras era muito complicado, era muito difícil, havia sempre muitas mediações, tornava-se um processo complicado. Um dia eu... A famosíssima cunha à portuguesa. Exatamente. A fazer o seu, e eu não sou, o seu melhor. E eu não sou muito adepto, muito partidário desse fator C. Então, um dia eu fui a uma editora que estava interessada em editar um livro meu, mas a proposta que eles me faziam eu considerei inaceitável. Sim. Então, no caminho de regresso, foi uma editora do Sul, no caminho de regresso ao Porto, eu liguei a vários amigos meus pelo telemóvel e desafiei e desabafei o meu descontentamento, o meu desânimo, e alguém me disse, então porquê é que não fazes tu uma editora? Sim. E disse, estás a brincar, eu não tenho dinheiro para isso, não tenho capacidade, não tenho conhecimentos, não, quer dizer, não estou para aí virado. Mas eu ajudo, disse-me esse meu colega. O que é certo é que, passado algum tempo, demos corpo à ideia. Inicialmente era a ideia era editar só livros meus. Depois, com o tempo, fomos alargando a um outro projeto que achamos interessante, a um livro que foi emblemático, chamado A Menina das Rosas, uhum. Que é um livro, não sendo propriamente sobre o milagre das rosas, é um livro que tem como personagem a Rainha Santa Isabel. Depois, com um livro chamado A Floresta Perlim-Pim-Pim, em que houve uma empresa de Lisboa que comprou muitos exemplares, porque estava a desenvolver um projeto de responsabilidade social. E nós começamos a perceber que, se calhar, isto começou como uma brincadeira, tinha pernas para andar. Mas há algumas ideias que nós temos claras desde o princípio. A primeira delas é que este seria um projeto exclusivamente dedicado à literatura infantil-juvenil. Portanto, isto é um ponto assente, não abdicamos dele. Não. Exatamente. Não. Um segundo critério que, desde o princípio, temos como assente é que nós só vamos editar autores e ilustradores portugueses. Uhum. Não por qualquer razão chauvinista ou nacionalista, mas por uma razão muito simples. É que autores estrangeiros, qualquer editora faz isso. Faz. E depois aconteceu, sob este ponto de vista, aconteceu depois uma coisa curiosa que foi... Surgiram, entretanto, alguns projetos editoriais em Portugal muito bons, uhum. Na edição de livros estrangeiros. A Bourlois, por exemplo, faz um bom trabalho. A Bags of Books, uhum. Também esse trabalho. E, portanto, nós achamos que o nosso meio vital tem cada vez mais sentido. Uhum. Não é porque eles estejam a fazer mal o seu serviço, porque eles estão a fazer muito bem, tem mais sentido, mais sentido, que haja uma editora que edite só autores e ilustradores portugueses. Depois, não sendo uma editora de literatura propriamente direcionada para a pedagogia também é importante, mais naquele sentido puro. Isto é, nós não fazemos livros didáticos, uhum. O que não quer dizer que alguns livros nossos não tenham não componentes, ter essa componente. Essa componente e essa vertente. Não. Explorar por aí essa... Exatamente, explorar por aí. Nós dizemos que temos três objetivos. Promover o gosto pela leitura, aliar tradição e inovação e potenciar a emoção, uhum. e a fruição. Deixa-me só fazer aqui uma nota breve sobre este aspecto da emoção e da fruição. Muitas pessoas pensam assim, então vocês editam livros só para divertir, então a literatura é só para divertir. Não. O que nós achamos é que, ou eu concretamente acho, é que a emoção e o sentimento que muitas vezes um livro desperta gera o processo de cognição, conduz o processo de compreensão. Isto é, muitas vezes é porque... É o que faz explodir, é exatamente esse o exatamente, elemento. Exatamente. Eu acho que isso é uma tradição que vem desde o Aristóteles, uhum. Na poética, sim, passa sim, pelos sim, românticos sim. Ingleses, passa pelo ciclo de Praga, pelos formalistas russos, uhum. Que é aquela ideia de que o texto tem características que despertam, captam a atenção do leitor, sobretudo por via da emoção e do sentimento. E isto é que conduz, dinamiza, despolota depois o processo de compreensão. Uhum. Depois, muito do seu trabalho, que também pode ser visto aí na 30 por linha, tem a ver exatamente com até o seu trabalho académico, a questão da poesia, no caso, no primeiro ciclo e depois no ensino básico, tucular. Até que ponto é que fundamental, por exemplo, sabendo-se que a poesia tem sempre aquela alocação mítica de, vamos lá, um trabalho solitário, hermético, de descodificação difícil e entendimento, como é que isso vai encaixar, no caso, e resultando até do seu trabalho académico, até que ponto é que a poesia, vamos lá, é um campo potenciador daquilo que é essas tais emoções, o leitor, o jovem leitor, a criança como leitora, sabendo nós que há todo um lado mítico, mas ao mesmo tempo um lado difícil para a própria estruturação da linguagem em texto, um poema em si, na folha branca. Pois, no que respeita ao trabalho académico, eu costumo dizer que eu gosto de procurar a origem das coisas e aquilo que me seduz. E aquilo que eu gosto, eu tenho de procurar informar-me e formar-me sobre isso. E, portanto, como eu tenho uma paixão, desde muito cedo, pela poesia, pelos sons, pelas fonéticas, pela musicalidade, pela rima, eu senti necessidade de estudar isso. E uma vez que eu estudei na Faculdade de Psicologia, Ciências e Educação de Coimbra, a primeira coisa que me espantou nesta abordagem foi o lugar que a poesia não tem nas orientações curriculares no primeiro ciclo, porque depois nos outros ciclos já não é bem assim. E estranhei, porque o povo diz que de pequenino é que sorce pepino, e estranhei. Claro que fiz a investigação, e a primeira investigação que eu fiz, que foi uma tese de mestrado, chegou à conclusão de que o processo é mais ou menos como uma pescadinha de rabo na boca. É um processo circular. A primeira ideia é de que nós vivemos numa época pós-moderna, com um grande individualismo, em que não há grandes valores, a razão deixou de escrever-se com letra grande e passou a escrever-se com letra pequenina, e, portanto, a razão está hoje multiplicada num conjunto de razões, etc. E o texto poético, e o texto literário em geral, e o poético em particular, é comparado a outro tipo de texto qualquer. E isto, em si mesmo, é muito mau para o texto poético. Porquê? Porque se ele perde a sua especificidade e é comparado a outro tipo de qualquer, perde aquilo que lhe dá importância e relevância. E isto depois, né? Se esta concepção está na base, depois não perpassa para as orientações curriculares. Se o texto poético, o texto literário é um texto como outro qualquer, é um entre outros. E, portanto, as orientações curriculares não vão considerá-lo de modo especial na sua especificidade. Se não está nas orientações curriculares, obviamente que não está depois nos lugares de formação, formação dos professores. Se não está nas orientações curriculares, não fez parte da formação dos professores, não vai, obviamente, estar não na escola. Chega, claro. E não está na escola porquê? Porque o texto... Portanto, isto é um processo um bocadinho, um ciclo vicioso. Circular. Não é? Circular. O qual foi o meu trabalho, fundamentalmente, na tese de mestrado? Foi identificar isto e perceber que, efetivamente, é assim. É mesmo assim. E perceber que muita da formação que as pessoas têm na poesia é feita a nível individual. Muita dela é auto-formação. Depois, no meu trabalho de doutoramento, procurei investigar o contrário. Que é qual é o impacto que a poesia pode ter nos alunos se houver estratégias devidamente adequadas e apropriadas para explorar isso. E os resultados que eu obtive são verdadeiramente surpreendentes. Claro que eu encontrei um construto chamado literariedade, que não coincide exatamente com a literariedade dos formalistas russos. É um conceito, entretanto, redefinido e atualizado, sobretudo por um senhor chamado David Mial, um canadiano. E os resultados são muito bons, ou seja, dentro dos níveis que este conceito de literariedade suporta, os alunos sujeitos à exploração do texto poético alcançam níveis muito bons. O nível mais interessante de que já abordamos aqui é a questão do despertar de sentimentos e emoções e a reinterpretação que depois nasce daqui. Isso possibilita uma coisa que é fundamental, por exemplo, falou naqueles conceitos, e penso eu, desta pós-modernidade, que é o dinamitar a capacidade e a possibilidade de interrogação. Ou seja, há uma banalização, uma horizontalidade do eu, porque a individualidade vai permitir um pouco isso, o nivelamento pela banalidade, se quisermos. Até que ponto é que pode constatar ou não que a interrogação é passível de existir, sabendo-se que o interrogar é um dos primeiros, vamos lá, momentos da identificação do eu ou do ser. Isto a poesia permite, é fundamental e nuclear este trabalho na escola, no caso, do primeiro ciclo. Eu acho que esse é que é o nó górdio da questão. Porque, assim, a maior parte de nós adultos não teve, efetivamente, contacto com a poesia durante a sua escolaridade. O que teve foi contacto com a teoria da literatura ou sob a teoria poética. Ou seja, nós não lemos, não desfrutamos da poesia. Nós deram-nos um texto poético a partir do qual se fez uma conjetura teórica, crítica, etc. O que eu defendo é exatamente, sobretudo no primeiro ciclo, em que não há a atadura do programa, é que a leitura da poesia e da literatura em geral deve ter em conta fundamentalmente três critérios. Primeiro, a convicção de que os alunos, e as pessoas em geral, mas os alunos em particular, são sensíveis aos recursos estilísticos. Uhum. Isto é, eles sabem que é uma metáfora, gostam da rima, percebem facilmente o ritmo de um verso, etc. Percebem-se. Eles são sensíveis a isto. Segundo critério, é que é preciso que o professor, a escola, o ensino em geral, promovam uma resposta pessoal do aluno a determinado texto. Uhum. Ou seja, não há respostas unívocas quando se fala de poesia. A poesia é, sobretudo, um projetar de palavras, de sons, textos no coração e na inteligência de cada um. Portanto, cada um vai interpretar aquilo conforme se... Não há uma interpretação unívoca. E isto é fundamental. O que o professor tem de fazer é, muito bem, essa é a tua opinião, ora explica, ora desenvolve, ora vê, perceber. E isto é que toca a questão da pergunta, a questão da dúvida, a questão do... O poema não diz isto, é. O poema diz-me isto. O que é que te diz a ti? Isto depois, daqui resultam coisas... Eu assisti, fiz a observação de aulas e assisti, por exemplo, a um aluno numa turma dizer assim, eu tenho a mesma opinião que ali o Manel. Uhum. E alguém dizer, tens, mas diz, porque a tua maneira de dizer pode ser diferente da do Manel. Claro. Quando eles percebem que a forma de dizer, que a forma como nos expressamos pode ser significativa, é relevante. O último item importante seria, efetivamente, despertar, fazer despertar as emoções e os sentimentos. Ou seja, não fazer uma interpretação que é necessária da poesia meramente cognitiva ao nível da compreensão, mas fazer aquilo que o Gordon Graham, num livro chamado A Filosofia da Estética, chama ao nível do entendimento, que é muito mais lato, muito mais amplo, que implica a cognição, a emoção, implica o homem todo, a pessoa toda. Vou seguir você do primeiro rabisco até o berbar. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente, fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser, quando surgirem seus primeiros raios de mulher. A vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça. Cai num pedacinho azul do papel. instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela viajando a Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando, é tanto céu e mar, um beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar, ele está partindo, sereno e lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra consigo passar num segundo. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega num muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. Astronave que tentamos pilotar, não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Giro um simples compasso, em círculo eu faço um mundo que descolorirá. Mas daqui pode instalar-se eventualmente um conflito, e esta parte iremos já passar para um outro momento da nossa conversa, que é o seguinte: até que ponto é que a modernidade, sendo assim, e muitas vezes os alunos do primeiro ciclo transportam com eles e trazem com eles alguma tradição, se quisermos, uhum, aquilo uhum. quase do nosso início da conversa, uhum. como é que isto é articulável, sabendo nós que, por exemplo, a modernidade nega a importância da tradição, aquilo que supostamente será o tal depósito ancestral, a memória coletiva, aquilo que é transversal ao tempo de todas as sociedades, desde que o homem é homem, do início da nossa conversa. Como é que isto também é possível ser trabalhado, provocando eventualmente a hesitação, no caso do aluno, do aprendente, que pode ficar numa situação de conflito? Pois, uma das características da pós-modernidade é a rarefação, é um certo... A liquefação das coisas. Rareamento das coisas, etc. Mas isso não significa que nós, vivendo neste tempo em que o meio vital é pós-moderno, nós nos tenhamos de render a ele. Eu acho que educar, sob esse ponto de vista, é remar contra uma certa pós-modernidade. Uhum. Eu acho que há aqui um certo dinamismo, uma certa conjugação, porque ainda que nós utilizemos metodologias, pedagogias, estratégias, etc., que são deste tempo e, portanto, em certo modo que tocam a pós-modernidade, nós temos de defender que há algumas coisas que são perenes, portanto, que são modernas. Modernas no sentido de que não vão mudar facilmente, etc. Isso é um jogo educativo que é difícil de conciliar. Eu acho que isso passa sobretudo muito pelo trabalho dos professores, pela afeição dos professores. Há alguns autores que dizem que grande parte do trabalho ou do sucesso da poesia na escola passa pela paixão que o professor tem ou não tem, claro, pela poesia. Eu já tive a possibilidade posso testemunhar que quando eu comecei a fazer o meu trabalho de doutoramento, fiz em Coimbra, com escolas de Coimbra, uma das professoras disse-me assim, olha, eu vou colaborar consigo porque me pediram do agrupamento, mas eu não gosto de poesia. Uhum. E eu disse, isso não é condição, gostar de poesia não é condição para o estudo. Começamos o trabalho e essa professora converteu-se completamente à poesia. Já escreveu livros de poesia com os alunos, tem um blog. E ela percebeu isso porquê? Porque ela pôde verificar os efeitos que a poesia produziu nos seus alunos. E ela não era fã de poesia. Ela não gostava de poesia. Nem estava para aí virada. Mas quando ela percebeu as potencialidades, as especificidades deste tipo de texto... Porque eu acho que a poesia é um texto específico, tem um conjunto de códigos que nenhum outro tipo de texto tem. Há uma tese de doutoramento de uma senhora chamada Martine Goncourt, que diz na altura que o texto poético é como uma partitura de uma orquestra, de uma sinfonia, né? Em que cada a fonética, a métrica, a rima, a musicalidade, cada uma das coisas funciona ali. Se nós tirarmos uma daquelas coisas, aquilo é diferente. E depois, um professor, por exemplo, descobrir isto num texto e descobrir que os seus alunos se encantam por isto e que estas dimensões todas funcionam. Na lírica de Camões, por exemplo. Por exemplo, o meu programa tinha como último texto para os alunos estudarem o Mar Português, do Fernando Pessoa. E estávamos com o quarto ano. Isso põe outro problema, que é o problema da dificuldade de texto. Não é verdade que a poesia seja um texto difícil. Eu, a esse propósito, gostaria de recordar a Sofia de Melo Breiner, no seu primeiro livro de poesia, escreve um prefácio em que diz três ou quatro coisas fundamentais. Uma delas é que uma criança é uma criança. As crianças são crianças, mas não são estúpidas. E nós, muitas vezes, estupidificamos as crianças. Não é? Ah, isso é difícil. Mas porquê que é difícil? É difícil. Temos de possibilitar o contacto com isso. Não temos de ter medo da dificuldade. É difícil. Pronto, porque é difícil é que é desafiante também. Esta é uma ideia. Um jogo e um risco ao mesmo exatamente, tempo. Exatamente. Mas os professores e os agentes educativos são pessoas que são capazes de aceitar e assumir riscos. Também têm sido muito vilipendiados ultimamente e, se calhar, alguns começam a perder a coragem e o ânimo. E até a autoestima, às vezes. Exatamente. Mas, de qualquer modo, eu acho que a palavra, aqui no caso, o texto poético, é a palavra de estímulo que o texto poético faz maravilhas. É não procurar-lhe um sentido, mas é procurar o seu lugar, deixá-lo lá estar, deixar que ele se imponha. Eu costumo dizer que a única e melhor estratégia para trabalhar um texto poético é o próprio texto poético. Não precisamos dar a recorrer a outras coisas. O próprio texto poético funciona por si. Se ele tiver qualidade, for bonito, for sedutor e for também, quando estamos a falar de crianças, adequado às crianças, ele funciona. Depois, o João também é autor de um livro das explicações, de 2003, de poesia, e de um outro, A Circulação Precoce dos Relâmpagos, de 2007, e tem um outro que é Âmbito, de 2010, Poemas para Gritar ao Coração. Vamos olhar um bocadinho mais para este livro. Até que ponto é que esta necessidade de escrever poesia, ou pelo menos os dois campos de discursos que são a sua prática como autor, como criador, até que ponto contempla a poesia, tal que estávamos falando anteriormente, e depois já lá iremos mais adiante, ao último livro, O Rapaz Sem Orelhas de Burro. Até que ponto é que esta poesia, aquele desafio, o amor é um combate quase com um espaço em branco, com uma folha em branco, ou seja, necessita de constantemente ser escrito, reescrito, redito naquele sentido em que a sentimentalidade é de cada tempo e de cada época e depois precisa de ser articulada em poemas, no caso deste Âmbito de 2010, tal qual partido pela primeira vez para a descoberta do mundo. Sim, o Jorge Luís Borges, num livro chamado Este Ofício de Ser Poeta, retomando um bocadinho o pensamento de Santo Agostinho nas Confissões, diz uma coisa curiosa. Diz, se me perguntarem o que é a poesia, eu não sei o que é. Mas se não me perguntarem, eu sei exatamente aquilo o que é. Eu, a melhor definição que encontrei de poesia é de Robert Frost, que diz que a poesia acontece, dá-se, quando uma emoção encontrou o pensamento e o pensamento encontrou as palavras. Porque o João, isto, e vou deixá-lo falar à volta disto, por exemplo, neste livro, Âmbito, tem uma série de elementos que são, a meu ver, identificáveis. Por um lado, o sal, o tipo de elemento dessa tal tradição, dessa linguagem, da metáfora inicial, da palavra, do verbo ser, quase bíblico ou talmúdico, se quisermos, e depois até do próprio Evangelho, isto por um lado. porque tem o deserto, a passagem, eventualmente, da terra para, em busca da terra prometida, isto por um lado. Por outro lado, também tem outros elementos, na segunda parte deste livro, por exemplo, que são elementos também recorrentes da poesia, da temata moderna, como, por exemplo, a faca, o cortar, o rasgar, se quisermos, ou mostrar a essencialidade do dentro do sujeito que diz poético. É um pouco estes dois elementos de... Por exemplo, neste livro... Que sim, a análise é perfeita. Eu tenho um amigo meu que diz que já não se usa, já não existem em Portugal poetas como eu, que continua a resistir sendo um poeta lírico. Eu acho que, depois de refletir um bocadinho sobre isto, eu entendo o que é que ele quer dizer. Mas eu acho que uma certa lírica, isto é, uma certa reflexão sobre aquilo que nos acontece, aquilo que passa dentro de nós e que, no fundo, é comum a toda a gente, é fundamental. Eu devo dizer que eu escrevi este livro fundamentalmente para adolescentes do terceiro e secundário. Porque quando eu ia a estes estabelecimentos de ensino, a estas escolas, me perguntavam muitas vezes, olha, e para nós, escreveste algum livro? Eu falava dos livros de adultos, mas acho que faltava-me alguma coisa que fosse ali como talho de foice, em termos temáticos, para eles. Então, na altura, fiz um bocadinho aquilo que aconteceu ao Alberto Caieiro. Isto é, sentei-me à secretária e ao computador e sirvam assim uma enxurrada deles, que depois passaram, obviamente, durante muito tempo, por um processo de trabalho, de apuração. Mas isso acontece sempre em todos os textos. O texto nasce, mas depois de nascer ele não nasce acabado. Ele nasce para crescer, nasce para ser aperfeiçoado. Isso. Sim, a leitura que fez é exata. Eu queria passar um bocadinho a ideia aos jovens que lessem isto, que vem um bocadinho nas badanas, que nós nunca saberemos em definitivo o que é o amor. Mas podemos dizer amo-te e gritá-lo ao coração do outro e do mundo. Assim e com uma constelação de metáforas. Talvez não exista palavra mais simples com tantos efeitos secundários. E depois, uma brincadeira, não nos responsabilizamos por quaisquer danos causados. Mas para eles perceberem que aquela metáfora do Camões de que o amor é fogo que arde sem se ver, não é bonita apenas por ser uma metáfora poética, mas é bonita, tem consequências, tem implicações. E foi um bocadinho isso que eu procurei escrever neste livro. Eu devo dizer que quando escrevi o livro não tive qualquer intencionalidade didática. Escrevi a única coordenada, a única prisão que eu tinha era que fosse sobre o amor. E isso eu queria que fosse muito. Depois escrevi, mas isso é uma postura que eu uso muito. Isto é, eu não escrevo para este ou para aquele fim, eu escrevo porque me dá prazer escrever. Depois, às vezes, quando chego ao fim do livro, eu reconheço, isto vai ser útil para esta área, para aquela área, para este fim, para aquele fim. É curioso que o primeiro poema do livro foi o que deu um bocadinho o mote ao livro todo. E é um poema tão simples. Uma vez em Barcelos aconteceu uma história muito curiosa. Eu disse, amo-te. E só tu mereces que eu manche a brancura desta página para te dizer isto. Estavam diante de mim alunos do secundário e um rapaz disse, ah, que bonito. E eu na altura não percebi muito bem se ele estava a dizer aquilo na brincadeira ou a sério. Mas estava a dizer a sério e ofereceu completamente um mote para a ação, que foi muito, muito interessante. Fica a salvo, o tudo a nada corresponde. tanta seta cruzou o bar. Mas porquê comigo, quando e onde? Talvez que isto é que é isso que chamam lá longe o amor. Este plano geral não dava para ver em redor. E assim visto em close-up, nem é grande quebra-cabeças. Nunca faças por desvendar o mistério a mistérios que ninguém sabe porquê, porquê explicar a explicação. Há segredos sagrados pelo sim, pelo não. Assim tranquila era a deusa ao coração, ordenava dar certezas à paixão que se apalavra. Agora não sabem quem manda no desvario, na sensatez. Volta à idade dos porquês, mas porquê comigo, quando e onde? Talvez que isto é que é isso que chamam lá longe o amor. Este plano geral não dava para ver em redor. E assim visto em close-up, nem é grande quebra-cabeças.